rapidinho que eu fiz agora aqui, pode pá? Tá valendo? Já é. Não, é rapidinho, pode pá, 45 segundos. Vai! Do carai, as novinhas tá demais, o baile vai que elas vai. Ela leva nos atura sentando com a bunda ela cai. Ela toma balinha junto com tequila e agora ela dança e não quer parar mais. Carai, carai. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que o Kevin solta a putaria, você junto com as amiga. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que o Kevin solta a putaria, você junto com as amiga. Amiga, amiga, me segura, pelo amor de Deus. Eu tô muito louca de balinha. Senta na pica, colocar de balinha. As novinhas tá demais, o baile foi que elas vai. Ela leva nos atura sentando com a bunda ela cai. Ela toma balinha junto com tequila e agora ela dança e não quer parar mais. Carai, carai. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que o Kevin solta a putaria, você junto com as amiga. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Senta na pica, colocar de balinha. Se envolve nesse clima. Depois que o Kevin solta a putaria, você junto com as amiga. Amiga, segura, pelo amor de Deus. Eu tô muito louca de balinha.